safada e fazer amor, ser amor, será. Arões da pisadinha. Coisa linda, charmosa, Samara. Deixa eu olhar na sua cara e te chamar safada e fazer amor, fazer amor, fazer amor. Bonita e charmosa, gatinha dengosa, a Samara atrai, cê não quer mais, Samara atrai. E aí? Um beijo ardente, então, olhar de serpente, a Samara atrai, você que não faz quer isso, hein, mais, a Samara atrai. Vai, grande, ô Samara, ô Samara, ô Samara. Na sua cara e te chamar de safada, fazer amor, ser amor, ser amor. Rodrigo, coisa linda, famosa Samara, deixa eu olhar na sua cara e te chamar de safada e fazer amor, fazer amor, fazer amor. Bonita e charmosa, dengosa, a Samara atrai, você não quer mais. Pra que que nós quer mesmo, hein? Desse não jeito, nada mais. Samara, desse jeito. Um beijo ardente, né? Olhar de serpente, a Samara atrai, você não quer mais, a Samara atrai. Pra que isso? Ô Samara, ô Samara, ô Samara. Que você me trai, que você me trai.